esquerda, verde LED, contorna o terminal de passageiros, reporte na Lima para prosseguir. Conhece lá o setor do outro lado do pátio? Seria o POB? Sente, o seu pátio vai ser então qual? Pátio 4 lá próximo da 10, sente. Táxi autorizado até a Quebec. Lá na Quebec vai chamar a torre 1895 novamente para ingressar e taxar o pátio 406 no POB, estou passando para a Fera. No 092, ingresso autorizado próximo à esquerda de Juliette, ficará atento à viatura Follow Me, nas proximidades aí do portão 612 a 8, para fazer o seu táxi até o portão 10. Tá ciente, vai prosseguir Juliette, através da 8, vai prosseguir para a posição 10, com o Follow Me, ou no 092. Solo, gol no 649, o senhor não tem da nossa autorização? Eu sei o 2 para 4, só instante, por gentileza. Já estaria pronto para puxar, governo? Não, já teria um desembarque aqui, mais um, 2, 3 minutos para puxar. E só instante, por gentileza. Paulo Salvador, azul 4234, portão 8 para o Fuscat dessa maneira. Azul 4234, em coordenação com a equipe de solo, reporte para o site. Gente, azul 4234, espera aí. Escuta? Escuta, prossiga. Só um instantinho para sua copa, estamos aqui em coordenação com o Centro Recife, ok? Ah, tá ok, obrigado. A gente já pediu também uma CHG, mas se vocês conseguirem modificar aí pra gente, seria mais fácil. Estamos na escuta aqui, muito obrigado. Centro. Gol no 649, copia? Gol no 649, afirmo, tá pronto, copo? Pronto, copo. Autorizado para Porto Seguro, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5012 no transponder. O gol no 649, copiou Porto Seguro, nível 360, decola da 10 com a direita, saída da El, Leda após o ICP. 1935 ao controle, o transponder é 5012. Gol no 649, correto, portão 2, chama pronto para o chamar de funcionamento. Chama pronto, gol no 649. para o Salvador, o azul 4334 para o táxi, 1116 a bordo, outro meio de 3 horas, alterna Natal. Natal 3 horas, que eu de? 1116. Copiado, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto espera no 01895 para a torre, altímetro 1013. Boa viagem. 13 do táxi. Pushback acionamento gol 1-6, 4 mal, posição 2. Salvador? Gol 4 mal, para pushback acionamento, posição 2. Gente, aguarde para puxar, temos o Embraer Azul taxiando do setor sul do pátio para o Ponte Estela. Após o passagem do Azul será autorizado, gol 1-6, 4 mal. Aguardando então, 1-6, 4 mal. Salvador, eu gol no 8649. Autorizado, puxe, chame o táxi. Autorizado, puxe, pega essa mente, chama o táxi, gol no 649. Salvador, o gol 1649, está com 2 horas e 52 minutos. Meio, eu tenho a Nara Caju, 1-1-4, 114 a bordo do táxi. 1-1-4, Aracaju, 2 horas e? 0252, 2h52. 2h52, táxi da direita via Índia, ponto de espera pronto, 2895, altíssimo agora 10 no 3013, Goiás, segundo 649. Altíssimo ponto de espera, 2895, agora 10 no 3013, gol no 649, cara, confia. Então 3179, eu solo voltando. Siga. Ok, o centro até autorizou conforme a solicitação, mas ele informou também que teria que ser feito só a CHG para confirmar a modificação da rota aí no caso, para voar no 320 e seguir conforme solicitado, ok? Tá ok, nós pedimos lá, vou chamar aqui e confirmar de novo aqui. Tá ok, obrigado. Não. Nada. Salvador, 662-25, livrando. 625, pousou, levou, táxi autorizado, Alfa, Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa, Juliette, pátio, portão 01. Tráfego é o da 3179 novamente, eu falo. Prossiga. É, nós entramos em contato com a companhia, eles fizeram uma CHG com o número 119 de QSL, conforme nos informaram. Gente, QSL 119, vamos informar o centro aqui e já te passo a cópia na sequência. Positivo, estamos prontos para... Contem o pushback também quando puder, nossa escuta, obrigado. Ecos 1 Novembro, bom dia. Salvador Ilhéus, visual 065. Decola pista 7, curva direita. Inicialmente sai restrito no meu peço pelo corredor Axé. Liberação após o controle 19-35, ascensão ao 065. Direto Ilhéus, controle 119, decimal 35, torre 1895. Acione 0247, Ecos 1 Novembro. Parte da LSTA 04, pelo menos. Acionamento autorizado, táxi decolagem, torre 1895 está presente. O altímetro no 0, no 3, boa viagem, o Ecos 1 Novembro. Está 3179, na escuta, quanto? Na escuta, o 3179. Salvador, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Rota via posição bridge, Upper Zulu 16, após BHZ, após direto Trive, após direto Poços. Decolando então na pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva direita. Perfil da subida da Leda, após Leda direto posição bridge. Controle 11935, ator 1895 e o código 5022. Paciente, está autorizado São Paulo Guarulhos no nível 320 via Brick Upper Zulu no 6 BHZ, direto Trive, direto Poço. Decola da 1-0, mantém a proa até 2.000 pés a terceira milha, curva direita da Leda Brick, 1935 controle, 1895 a torre 5022, 5022 no transponder, da 3179. 5022, meia dúzia portal, autorizado pushback, acionamento, reporte para o táxi, 3179. Gente, está pronto para puxar o acionamento, está 3179. Está autorizado o puxar o acionamento, está 3179. Afirmo, reporte para o táxi. Autorizado, chamar a táxi, está 3179. para o táxi, o TAM 3179, está com 163 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. Número 63, 430 Galeão, táxi autorizado à esquerda, Zé Apátio, após Índia. Ponto, espero no 0, torre 1895, altímetro agora no 0, no 3, 1013. Boa viagem, TAM 3179. Paciente autorizado, ponto de espera, chama torre 1895, 1013. Muito obrigado pela coordenação aí, tenha um bom dia a todos aí, até a próxima. Bom dia, de nada, Maria. Valeu, até mais. Salvador, bom dia, azul 4299, livrou. 4299, bom dia, o portão número 9, táxi autorizado à direita Alfa, Juliet, o pátio 1 no portão 9, no através do portão 612 pro 8, vai ficar atento à viatura Follow Me para o estacionamento do 9, ok? Sim, táxi via Alfa, Juliet, Pátio 1, através do Pátio 6, ficar atento, portão 8, azul, 4299. Paulo Salvador, é o Gol 9086, rente da Gol. Informação, hotel, altímetro no 0 ou no 3. Salvador, Confins, 400. Confere, o Gol 9086. Gente, Confins então, pela nível 400, via posição bridge, apesulo 16, e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolando da pista no 0. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. O perfil de subida é da El, Leda após Leda, direto à posição bridge. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 718 no 95. E o transponder é o 5041 para o Gol 9083. Está ciente, autorizado 400 com fim. E a bridge, apertura no meia e a rota é conforme o plano de voo. Decola da 10. Mantém a réplica 2.000 pés ou 3 milhas após curva direita, saiu da Euleda. 10935 é o controle, 10995 a torre, 5041 é o transponder, com 9086. Ok, só com a frequência da torre, 11895, ok? 11895. Portão 10, portão 10 champanhe, com 9083. Reportará, com 9086. Paulo Gol 9083, 190 para o pushback acionamento. 19083 no 190 em coordenação com a Infraero, para o táxi. Reporter ataque, 19083. Salvador, bom dia, né? 6225 da Hotel, autorização Brasília no 349, negativo errado para saída. Gente, 6225-340 será coordenado, aguarde cópia. Seria aprovada a saída? 6225. Será coordenada com controle de Salvador, de novo. 6225. Paulo Gol 9083 para o táxi POB 124, 3 horas e 4 minutos de autonomia alternativa fina. Paulo 9083, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8 decimal. 3304. Confirmando a torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 no 3. Paciente autorizado, táxi Apache 1 no Índia, no ponto de espera do 90, torre 10895, no ajuste 90, no 3, gol 9083. Salvador, Ohio, New Mexico 239, are clearing runway 10. American 239, it's your taxi by Alpha Hotel Short Taxi Juliet. Alpha Hotel Juliet, American 239. Salve Salvador, bom dia, Tantra 304, Livron, seguindo o American. Tantra 304, seguindo 757 do American, Alpha Juliette 02. Alpha Juliette, posição 02, 304. American 239, clear taxi via Juliette, gate 11. Thank you, clear to taxi Juliette to 11, American 239. American 239, be attentive to follow me vehicle, I'll be in gate 08. Okay, we'll look for the follow me at 08, American 239. Oceaner 6225 na escuta da torre. Prossiga 6225. Qual a rota que tem na navegação do senhor, por gentileza? Salvador, Arbor, Elefa, Upper Zulu, 7 até a pista do DCT, Brasília. Gente, o Oceaner 6225, nós entramos em contato com o centro para essa autorização e, no caso, é exigida CHG para mudança de rota. O senhor prosseguiria pelo Isque 90 via Baian. Porque a coordenação foi feita com o Centro Recife e com o Centro Brasília. E, no caso, Brasília só vai aceitar se for via Peruísque 190, já que não é RNAV-5. É, tá, o 6225 está efetuando o plano repetitivo. Afirmativo, mas RNAV, se o senhor não é RNAV-5, que exige na Peruísque 197, você não pode voar na rota. Ah, a aeronave ela pode voar em rota RNAV, então ela não pode efetuar procedimento RNAV para chegada e saída. Ah, ciente, então só para chegada e saída. Afirmativo, seria 1 e 2, RNAV 5 é afirmativo. Ciente, então, Oceaner 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhorita. Oceaner 6225 para Brasília, nível 340 autorizado, via Pêndulo 197, decolagem da pistão no zero com primeira curva à direita. Na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95, aciona 5045, Oceaner 6225. Autorizado na trilha no 3, quando encerra saída Arbor, Elefa, Ampla do 7, decoladão no 0, com primeira curva à direita, saída em 109.35, todo 109.35, passando 5045, Oceaner 6225. Oceaner 6225, correto, chame pronto para pushback de acionamento. Chamará 6225. Confirmando, é o azul 4299? Afirmativo, da Aulia da Bridge, se quiser autorização, a gente já possui. Azul 4299 para Campinas, nível 300 autorizado, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota. Controle decola na 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle de Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 5047, azul 4299. Confirmando, o nível autorizado é o 300, azul 4299.